A natureza é um templo onde vivos pilares pronunciam por vezes palavras ambíguas. O homem passa por ela entre bosques de símbolos que o vão observando em íntimos olhares. Em prolongados ecos, confusos, ao longe, numa só tenebrosa e profunda unidade, tão vasta como a noite e como a claridade, correspondem-se as cores, os aromas e os sons. Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema. Nós escalamos a face da razão para, pelo menos, encontrar um sinal que nos possa revelar a verdadeira dimensão da vida que receamos ter esquecido. E talvez seja fácil retirar da vida todas as misérias e lamentáveis mentiras, longe da injúria. Nós regemos-nos pelas calmas águas claras e contemplamos o sol como a grande imperfeição da mariposa que sucumbiu ao seu encanto fatal. E talvez eu, cujos sonhos de amor não são correspondidos, seja a vítima dos loucos que fazem fila longe da injúria. Na nossa ânsia de viver, terá este tortuoso caminho alguma vez fim? eles não choram. Não têm de todo razões para te magoar. Eles não compreendem os estreitos caminhos que os prejudicam no local onde se encontram. Eles não compreendem que escondes tristeza atrás de um sorriso colorido. Ignorância. Essa velha cega parvoíce que trilha teimosamente uma direção. Eles seguem a rota em que navegamos na noite das incertezas, seguindo as estrelas que os farão atravessar o céu, apreciando o amor que concede graça aos nossos corações, nós embarcamos. Feira Rosana, a tua vida errante é uma fábula familiar carregada de perigo. As vidas que lideraste eram julgadas profanas. O rancor envolve-nos, incute-se a heresia nos nossos pensamentos. Os leigos envolvem-nos. Clemência ergue-se para te libertar. O destino pratica aquela vida, oferecendo as águas da chuva de maio, descida às almas dos homens, para os libertar daquela maneira. Estas são as sinas do passado, como o sentido das joias numa floresta de velos. Liberdade tão dura, quando todos somos limitados por leis, delineados num plano pela nossa própria mão, não vistos por aqueles que falharam na busca do seu destino. Ainda que o destino tenha praticado aquela vida, oferecendo as águas da chuva de maio, descida às almas dos homens, para os libertar daquela maneira. E a noite transforma-se em dia. O sol iluminará o teu caminho, ou os pesadelos vieram para ficar. Estas são as sinas do passado, como o sentido das joias numa floresta de véus. No fundo do coração, onde os mistérios emergem, Eva acantonou o estigma do pecado original. Your vagrancies, a familiar tale. Esta vida é um hospital, onde cada paciente está possesso pelo desejo de mudar de cama. Um homem gostaria de sofrer frente a um fogareiro, e outro acredita que recuperará a saúde junto de uma janela. Sempre me pareceu que deveria sentir-me bem no local onde não estou. E esta questão de deslocação é uma discussão incessante que tenho com a minha alma. Embora as más sobrancelhas têm aspecto estranho, que não é de nenhum anjo, fada de olhos atraentes, adoro-te, ó minha frívola, minha terrível paixão, com a sincera devoção do padre pelo seu ídolo. O deserto e a floresta impregnam-te as tranças rudes e mostras as atitudes do enigma e do segredo. A tua carne, o perfume paira como num incensório. Encantas como o crepúsculo, ninfa quente e tenebrosa. não era nenhum templo frondoso e sombrio onde a sacerdotisa, com a paixão das flores, deixasse arder o corpo em secretos calores, entreabrindo o vestido à passageira brisa. E eis que, por rasarmos a costa, tão perto que as aves se assustaram com as velas brancas, vimos que era um patíbulo com três altos ramos, destacado do céu, negro como um cipreste. Thank you.

Na projeção de hoje, participações de Aníbal Cabrita, Hugo Dolores, João Félix, Lisa Gerard e Brendan Perry, imagens dos Dead Can Dance e textos de várias obras de Charles Baudelaire. Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema.